Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu queria continuar com o um assunto aqui do Kant. Até essa semana eu publiquei um artiguinho no Diário do Comércio que eu vou ler e comentar aqui para vocês. Nesse artigo, a gente coloca muitas sugestões compactadas que o leitor do jornal só vai perceber em parte, mas onde os alunos meus naturalmente notarão muitas alusões a coisas que foram ditas na aula ou que podem vir a ser ditas na aula. O material sobre este assunto é muito rico e eu queria explicar então que a minha ideia era refazer brevemente uma exposição da filosofia do Kant, tomando como ponto de partida algo que foi muitas vezes esquecido ou negligenciado até pelos melhores expositores de Kant, que é que tudo o que ele fez obedecia a um plano, quer dizer, ele tem um objetivo. Esse objetivo não é puramente acadêmico, nem puramente científico, é exatamente isso que eu estou falando nesse artigo. E a minha atenção foi chamada para isso quando, muitos anos atrás, eu li um livro de um autor marxista, Lucian Goldman, em que ele dizia o seguinte. A maior parte dos especialistas, até hoje, não viram em Kant senão um puro teórico do conhecimento, no máximo um filósofo sistemático dos valores, que bem exprimiu na ocasião, que de fato exprimiu em ocasiões, em alguns breves trabalhos, sua opinião sobre a Revolução Francesa, a paz eterna, a sociedade cosmopolita, etc., mas para o qual essas questões representavam problemas subordinados à margem da sua atividade filosófica. Então, o Lucian Goldman empreende nesse livrinho, que eu considero brilhante, apesar das limitações intrínsecas da análise marxista, a ideia de que toda a filosofia do Kant gira em torno da ideia de comunidade humana. E eu acho que a tese é inteiramente correta, embora não tenha sido explorada em todas as suas implicações. Eu vou ler aqui o artiguinho que eu publiquei essa semana e acrescentar alguma coisinha, e depois eu gostaria de que vocês lessem comigo esses excertos, esses trechos que eu tirei de um dos escritos do Kant, que são significativos para o assunto, que é a ideia de uma história universal com um propósito cosmopolita. Mas vamos lá. O artigo chama Para Compreender Kant. Kant escreveu em 1762, aspas, "Eu me veria a mim mesmo como mais inútil do que um simples trabalhador manual, se não acreditasse que esta ocupação, a filosofia, pode acrescentar valor a todas as outras e ajudá-las a estabelecer os direitos da humanidade." Note que a expressão direitos da humanidade é uma coisa que até o século XVIII era totalmente desconhecida e que entra em circulação exatamente com os filósofos iluministas, dos quais o Kant será, no fim das contas, o principal. Homem de maturação lenta, aos 38 anos ele descobria o que viria a ser a meta constante do resto da sua vida. Aspas, estabelecer os direitos da humanidade, fecha aspas, demolir a autoridade da tradição e do hábito, criar a sociedade racional governada por um Estado racional, educador de seres humanos racionais, prontos a agir sob o ditame de regras universais, em vez de seguir seus instintos como os animais, ou seguir os padres como um camponês medieval. Tudo o que ele fez desde o momento daquela declaração de princípios foi para servir a esse objetivo, ao qual mesmo os feitos filosóficos mais notáveis que ele realizou ao longo do caminho se subordinam como meios para um fim. Ele acreditava que esse fim não somente era desejável, mas ele estava inscrito na própria evolução histórica da humanidade como meta final a que tudo tendia, de maneira tortuosa e problemática, mas constante e irreversível. É este o assunto deste escrito que nós vamos ler daqui a pouco. Quando ele reconhece que os seres humanos podem falhar em atingir essa meta, ou seja, que ele não via nela uma coisa fatal, ele deixa claro que nenhuma outra existe. Entre a sociedade racional kantiana e a barbárie, tertium non datur, não há uma terceira alternativa. A obra filosófica de Kant, no seu conjunto e nas suas partes, se dirige invariavelmente à consecução de metas que afetarão toda a sociedade, toda a cultura, toda a política, a moral, a religião, o direito, a educação, as relações familiares, a vida humana, enfim, na sua totalidade. Kant não foi, de maneira alguma, um pensador isolado, extramundano, desinteressado, envolvido em abstrações que só atraem um número insignificante de estudiosos especializados. Tanto quanto Platão, Lutero ou Karl Marx, foi um reformador da humanidade, um reformador do mundo. Foi isso que ele quis ser e foi isso que ele se tornou. Nada do que ele escreveu e ensinou pode ser compreendido fora desse projeto grandioso ou, se quiserem, megalômano. O que pode encobrir essa realidade ao ponto de torná-la inapreensível são três fatores. Um, na maior parte das suas obras, Kant faz uso de um vocabulário especial tão inusitado e de uma linguagem tão abstrusa que parece empenhado antes em limitar o círculo dos seus leitores às dimensões de uma seita esotérica do que em influenciar o público maior. Dois, algumas partes especiais da sua filosofia são tão complexas, tão dificultosas e tão brilhantemente realizadas que tendem a aparecer como monumentos isolados, remetendo a um discreto segundo plano os objetivos mais amplos a cujo serviço foram construídos. Por isso mesmo, muitos estudiosos do kantismo, e entre eles alguns dos mais competentes, tenderam a descrever a estrutura do pensamento de Kant, tomando esses monumentos como centros articuladores do conjunto. Reduzindo tudo mais à condição de opiniões periféricas ou mesmo a episódios de valor puramente histórico-biográfico. Isso aqui é uma coisa notável, quer dizer, eu tenho um bocado de livros sobre Kant, eu li um bocado deles, e em geral é o seguinte: o pessoal fica tão impressionado com a crítica à razão pura que toma esse livro como o centro de tudo. Então, tem a crítica à razão pura, é o centro e o topo, em volta tem as outras duas críticas, a crítica à razão prática e a crítica do juízo, e em volta você vai tendo como círculos concêntricos que vão se afastando cada vez mais, tá certo? Do centro até chegar lá nas opiniões políticas, né? E eu verifiquei o seguinte: com relação a esses tópicos da teoria do conhecimento, etc., Kant mudou de opinião muitas vezes. Porém, com relação aos seus objetivos políticos fundamentais, ele nunca mudou. O que ele afirmava no começo é o que ele vai afirmar no fim. Algumas das suas últimas obras, ele vai voltar ao mesmo ponto. Eu digo, então você tem um elemento constante e outros elementos mutáveis. Como é que você vai tomar os mutáveis como se fossem o centro da coisa? Você vê que até muitas das teses que ele apresenta na Crítica da Razão Pura, ele, no fim da vida, no chamado opus póstumo, uma obra póstuma, que só foi publicado mais recentemente, ele relativiza ou atenua muitas das teses da Crítica da Razão Pura, tá certo? Mas, com relação aos seus ideais políticos, ele não muda uma vírgula. É o que ele decidiu ali aos 38 unidades, é o que ele vai continuar para sempre. Então, contra esses três fatores, resta o fato incontestável de que o próprio Kant proclamou repetidas vezes, até a extrema velhice, os mesmos objetivos gerais, constantes e finais que o inspiravam. Nenhuma interpretação engenhosa de uma filosofia deve obscurecer o modo como o próprio filósofo a compreendia. É verdade que esses objetivos aparecem somente em escritos menores e não nas obras-primas, como a Crítica à Razão Pura, a Crítica à Razão Prática e a Crítica do Juízo. Mas o fato de que Kant continuasse a reiterá-los ao longo do tempo, faltou uau aqui, oh, droga. Não, reiterá-los longo tempo, perdão, faltou nada. Longo tempo depois da publicação dessas obras, mostra que ele jamais perdeu de vista as metas que desejava alcançar, nem muito menos se deslumbrou com os seus sucessos parciais, ao ponto de permitir que eles por si tomassem o lugar da ambição maior. Isso é um ponto absolutamente fundamental. Quer dizer, existe um elemento constante que são os objetivos maiores que ele pretende alcançar na reforma da humanidade. E existe uma série de pontos de detalhe que ele aprofunda, às vezes aprofunda com, de uma maneira tão dedicada e tão engenhosa, como por exemplo, no caso da Crítica à Razão Pura, ele parou 10 anos tudo para examinar aquele ponto. Ele ficou 10 anos sem publicar nada e daí publicou a Crítica à Razão Pura. Quer dizer, isso deu um trabalho miserável. Mas isso não quer dizer que a crítica à razão pura seja o objetivo e tudo mais seja um enfeite. Ao contrário, eu acho que eu posso demonstrar que todos os problemas tratados na crítica à razão pura são dificuldades que ele viu no curso de realização do seu projeto de humanidade. Quer dizer, se é para fazer isso, precisamos resolver este, mais este, mais este, mais este problema. E ele era um homem muito dedicado, então, por mais complicado que fosse o problema, ele não fugia dos problemas, não fugia das dificuldades. Então, dedicou 10 anos a esses problemas da teoria do conhecimento. Bem ao contrário, se ele concedeu longa e concentrada atenção a determinados problemas específicos, não foi porque tivesse desviado dessa ambição, mas porque entendeu que esta não poderia ser realizada no mundo histórico-social sem que esses problemas fossem resolvidos antes. Quando, no empenho de submeter o destino humano ao império da razão, ele se dedica ao exame crítico desta última e de suas limitações, em vez de exaltar acriticamente as virtudes da potência racional, ele mostra apenas que é um guerreiro sério que não entra em combate sem ter avaliado meticulosamente as possibilidades e limites do equipamento bélico que carrega. Ou seja, o objetivo dele, como ele proclamou num escrito que se chama Resposta à Pergunta que é o Iluminismo, é a humanidade racional. Quer dizer, o ser humano se desligar da superstição, das tradições, das crenças, etc., e desenvolver a sua razão. Depois vamos examinar isso com mais cuidado. Porém, como poderia ele propor o império da razão sem estudar primeiro os limites do conhecimento racional? Quer dizer, é evidente que qualquer comandante militar, ao iniciar uma batalha, ele tem que saber fazer o repertório do que dá para fazer e do que não dá para fazer, tá certo? E limitar o seu objetivo justamente para que ele se torne realizável. E este foi o empenho do Kant na crítica à razão pura, quer dizer, limitar as ambições do conhecimento racional a um domínio onde elas pudessem se realizar em vez de ficar como meros sonhos. Então mostrou apenas que era um homem realista, que não ia propor as coisas sem. Como é que se diz? Não ia matar a cobra sem mostrar o pau, não ia propor uma coisa que lhe parecesse irrealizável. No entanto, nós veremos mais tarde, não nesta aula, numa outra, que ao propor o objetivo da humanidade racional, ele se preocupou muito em examinar as possibilidades e limites da própria razão em si mesmo, mas ele jamais sondou as consequências previsíveis da realização do seu ideal. Ele parece absolutamente cego para as consequências que o ideal, tal como ele desenhou, desencadearia fatalmente caso fosse realizado, como de fato veio a realizar. É nesse sentido que eu digo que nós vivemos num mundo kantiano. O ideal kantiano foi, ele foi e está sendo realizado quase que integralmente. Então, isso quer dizer que a influência de Kant foi muito além do domínio filosófico propriamente dito, penetrou fundo, vamos dizer, na política, na moral, no direito, sobretudo. E hoje nós praticamente vivemos dentro de um mundo kantiano, cujas manifestações, vamos dizer, as mais distantes, as mais remotas, mostram, quando bem examinadas, a sua raiz kantiana incontrovertível, né? E é esse justamente o nosso assunto aqui. Eu espero que dê tempo da gente fazer tudo isso. E, idealmente, que dê tempo de escrever tudo isso, além de explicar na aula. Se não der tempo de escrever, pelo menos está dito aqui, a mensagem não vai ser esquecida. E quando ele restringe o alcance da razão, em vez de estendê-lo até o infinito, não faz senão concentrar as forças do seu exército em vez de dispersá-las. É precisamente o que o seu contemporâneo Napoleão Bonaparte aprenderá a fazer no campo de batalha. Era característico da estratégia tática de Napoleão concentrar todas as forças num ponto único, em vez de dispersar, né? De todos os reformadores do mundo, Kant foi talvez o mais sutil e engenhoso. Evitando dirigir-se à massa popular, restringindo o seu público aos intelectuais highbrow, salvou-se de ataques grosseiros que nunca faltaram a Lutero e Marx, e se impôs ao mundo como uma aura de respeitabilidade inatacável, como uma divindade misteriosa e distante. Você vê, Karl Marx tem todo um trabalho que ele considera científico e tal, mas ao mesmo tempo, não pode esquecer que ele era fundador, o líder da Primeira Internacional Comunista, quer dizer, ele era um militante, um ativista, no fim das contas. Ele organizou todo o movimento. E, nesse sentido, ele tinha que ter, contato com a massa popular direta, não era uma população de acadêmicos. O Kant fez o contrário, só falou com acadêmicos, só com intelectuais de alto nível. E, embora tenha alguns escritos que, pelo seu conteúdo, são mais populares, ele não se dirigia ao público maior. Um detalhe importante, que mostra até que ponto esse homem era esperto, ele lecionou na faculdade de Königsberg por muitos anos, ele nunca lecionou a sua própria filosofia, nunca. Né? Quer dizer, nem para os alunos ele dizia isso. Ele só publicava nos livros e conversava com o círculo de intelectuais. Para os alunos, ele lecionava astronomia, matemática, física, qualquer outra coisa. E evitava usar a faculdade como um instrumento de divulgação das suas ideias. Parece assim que ele não queria realmente uma divulgação muito grande, ele queria uma influência em profundidade, exercida sobre a elite intelectual e só. Né? E isso acabou se revelando muito mais eficiente do que qualquer movimento popular. E, sobretudo, o poupou, vamos dizer, de ataques mais popularescos, né? O que também aconteceu, por exemplo, no nosso século, acontece isso com René Guénon. René Guénon só fala com uma elite, então ele fica a salvo dos leitores imbecis, evidentemente, coisa que Karl Marx nunca ficou, recebeu, vamos dizer, ataques despropositados desde o início também. Alguns ataques muito sérios da parte de homens de ciência, como o Eugen von Böhm-Bawerk e outros, mas também, ao mesmo tempo, houve muita polêmica rasteira em torno dele. E isso em torno de Kant nunca aconteceu, como não aconteceu também em torno do René Guénon. Só no Brasil aconteceu, né? No Brasil aparecem uns fulaninhos falando René Guénon, que não entende absolutamente nada. Aparecem uns Caio Rossi. Então, de repente, no Brasil, como eu comecei a falar do assunto, e eu, lamentavelmente, eu preciso escrever para jornal, porque eu vivo disso, afinal de contas, né? Então, evidentemente, a gente desperta, né, milhões de mosquitos e baratas, entendeu? Que começam a atrapalhar, embolar o meio de campo. E o Kant se livrou disso perfeitamente, né? Eximindo-se de expor a sua filosofia até mesmo na faculdade, e limitando ao que ele parecia o público de mais alto nível. Por isso mesmo que essa influência kantiana ela virá sempre por cima. E quando ela chega na esfera popular, quando ela chega a afetar a vida das pessoas, a origem remota já desapareceu. Ninguém sabe quem foi o Kant que começou aquilo. Então, ele fez aquele negócio do Ronald Reagan: você pode conseguir tudo que você quiser, contanto que você não faz questão de levar o mérito. E se a gente diz para as pessoas: sabe quem está por trás do movimento gay? Foi o Kant. Né? As pessoas jamais vão desconfiar disso e vão achar que ele está louco, que isso é teoria da conspiração. Né? Mas não só o movimento gay, mas muita coisa que está entrando em discussão na legislação hoje em dia começa com Kant, tá certo? Às vezes não diretamente, não que ele tenha proposto isso, mas ele cria um método, um tipo de enfoque que vai gerando essas coisas ao longo do tempo, sem que as pessoas atinem com a origem, né? No mínimo, você pode dizer que tem certas ideias que circulam hoje que sem o Kant não teriam sido possíveis. Né? O professor dessa teoria de gênero, isso aí é puro Kant. Né? Mas, sobretudo, tratando os seus ideais não como verdades dogmáticas, e sim como fontes de problemas. Quer dizer, ele jamais se esquivou de enfrentar as dificuldades que os seus ideais poderiam suscitar. Né? Só que eu acho que ele se limitou às dificuldades intrínsecas, dificuldades lógicas. E nunca examinou a questão histórica das consequências. Isso eu procurei, pode ser que esteja. Eu não li o Kant inteiro, li um bocado de Kant, mas não inteiro. Pode ser que em algum lugar tenha discutido isso. Se alguém achar, por favor, me avise, mas eu nunca vi. Assim como fonte de problemas, contradições e dificuldades sem fim, permitiu que sua influência se alastrasse para muito além do grupo de aderentes explícitos e se espalhasse anonimamente por toda a parte, até adquirir aquilo que Antonio Gramsci sonhava obter para o Partido Comunista, o poder onipresente e invisível do imperativo categórico. Você, até hoje eu me pergunto por que que Antônio Gramsci, quando escreveu isso, ele usou essa expressão tão caracteristicamente kantiana, que é imperativo categórico. Será que ele percebeu que o Kant estava exercendo aquele tipo de influência que ele desejaria que o Partido Comunista exercesse? Parece que sim. Alguma coisa disso ele deve ter percebido. Precisaria rastrear. Quer dizer, faz muito tempo que eu leio Antônio Gramsci, já parei de ler há muito tempo, não me lembro se. Precisaria rastrear ali, ver as referências dele a Kant e ver se ele percebeu alguma coisa desse tipo. É possível que sim. Veremos isso mais tarde. Agora eu queria ler aqui com vocês alguns excertos deste escrito de Kant, onde ele expõe alguns aspectos do seu ideal, o seu plano de conjunto. Quer dizer, num artigo anterior, onde eu chamo ambição filosófica, eu disse exatamente: não existe filosofia modesta. Quer dizer, nenhum filósofo filosofa só para resolver algum problema técnico de filosofia, algum problema da área profissional. Tá certo? Pelo menos todos os grandes filósofos, eles têm planos de enorme envergadura. Tá certo? E eles, onde a ação dos filósofos, assim como a dos santos, dos profetas, etc., etc., opera num nível que às vezes escapa ao horizonte de consciência da população. Quer dizer, aquele negócio que dizia o Augusto Comte, que a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. É verdade, mas às vezes o filósofo está tão distante no tempo que você não sabe de onde apareceu aquilo. E somente, vamos dizer, uma elite de estudiosos muito interessados na coisa é que vão rastrear isso. Frequentemente, existe a expressão do James Billington, as linhas de significado que atravessam os séculos, né? Cria-se um determinado conceito que tem, e certas palavras ali são imantadas de determinado significado, e aquilo se repete, repete, repete e amplia ao longo dos séculos. Isso é um estudo extremamente difícil de fazer. Em geral, no Brasil, o pessoal não é capaz de distinguir isso do analogismo. Quer dizer, ele vê um sujeito dizer uma coisa no século XX e outro dizer uma coisa parecida no século XIII, ele já acha que é a mesma coisa e começa a adivinhar, às vezes até, intenções ocultas e aí verdadeiras conspirações por trás da coisa. Isso aí é inabilidade. Quer dizer, para você estudar uma linha de significado ao longo do século, você precisa saber quem leu o quê. Você precisa saber qual informação chegou até a orelha de quem. Não é só porque ele pensou uma coisa parecida. Tem gente que pode ter ideia parecida sem nunca ter ouvido falar um do outro e sem ter tido sequer o acesso a um meio social comum no qual aquelas ideias circularam. Por exemplo, você pode. Alguém soltou uma ideia num determinado meio, você não ouviu falar do sujeito, você não sabe quem é ele, mas você teve o contato com aquele meio social, então através dali você absorveu indiretamente. Então, tem essas duas hipóteses. Quer dizer, ou a informação chegou diretamente ao indivíduo ou chegou indiretamente através de um determinado meio social. Se não houve isto, então você está no campo da mera coincidência, né? E no Brasil, até hoje, todo mundo que se isso é uma coisa assim horroroso você ver isso, porque eu publiquei alguns artigos e dei umas aulas, dei umas conferências, mostrando a unidade de certos processos político-culturais, tá certo? Imediatamente inspirei um montão de idiota a fazer a mesma coisa. A gente não deu um mau exemplo, e daí qualquer um acha que pode fazer isso. Então começa a descobrir conexões e elos e semelhanças, etc. E isso aí vira realmente a teoria da conspiração. A distinção entre uma coisa e outra é exatamente essa. Quer dizer, você. Não adianta você tentar descobrir, adivinhar elos ou intenções ocultas por trás das coisas, né? Se você já pensa assim, intenção oculta, eu digo muito bem, não existe intenção oculta cujo autor não a tenha revelado para ninguém. A não ser que está tão oculta que nem ele percebeu, né? Mas daí você entrou já no perigoso campo da galhofa, como dizia Stanislaw Ponte Preta, né? Uma intenção pode ser oculta para determinada parte do público, mas não para todo o público. Se estiver oculta para todo mundo, então o indivíduo está esperando agir por telepatia. Mas quando eu digo que por trás de toda a obra do Kant existe uma intenção e um plano, é por quê? Porque ele expôs o plano. Né? Se as pessoas não viram, foi porque não quiseram. Por quê? Tiveram a sua atenção atraída para certos aspectos, aspectos mais elegantes e majestosos da filosofia do Kant, e negligenciaram esta parte. Tá certo? Mas não quer dizer que a intenção fosse tão oculta que ele nunca tivesse falado para ninguém. Então, investigar essas linhas de significado é uma coisa, e tentar adivinhar intenções ocultas e planos secretos é outra completamente diferente. Embora o público brasileiro, em geral, que não tem prática dessas coisas, confunda uma coisa com outra. Então, foi por esses métodos que chegaram à conclusão de que eu sou um agente islamocionista. Né? Então, bom, eu aproveitei aqui a tradução portuguesa do Arthur Mourão, que saiu no site lusosofia.net, e marquei lá uns pedaços e pedi que a Gislaine transcrevesse. Na tradução dele, ela em geral é boa, mas às vezes tem alguns erros e às vezes tem algumas coisas que soam esquisito porque é muito português demais para o ouvido brasileiro. Mas isso aqui é só um rascunho, nós vamos inclusive corrigindo na medida que a gente for lendo. Tá certo? Então não é aqui um texto definitivo. Então começa o Kant assim: o historiador, se ele considerar no seu conjunto o jogo da liberdade e da vontade humana, poderá descobrir um curso regular na história, né? Então, existe um curso regular na história. Assim, por exemplo, os casamentos, já que a livre vontade dos homens sobre eles tem tão grande influência, não parecem estar submetidos a regra alguma. E, no entanto, os quadros estatísticos anuais dos grandes países mostram que eles ocorrem segundo leis naturais constantes. É curioso ele falar de leis naturais, não é isso? Então, nós diríamos uma constante social, mas ele ainda não faz essa distinção muito, muito clara. Tal como as alterações atmosféricas, cuja previsão não é possível determinar com antecedência em cada caso singular, mas que no seu conjunto não deixa de manter um curso homogêneo e ininterrupto, manter num curso homogêneo e ininterrupto o crescimento das plantas e outros arranjos naturais. Ou seja, você pode falhar na determinada previsão de acontecimentos específicos, mas no conjunto você observa uma linha regular e constante. Então ele diz que a mesma coisa pode se observar na história. Os homens singulares, até os povos inteiros, só em escassa medida se dão conta de que, ao perseguirem cada qual o seu propósito de harmonia com a sua disposição, que é a disposição particular, seguem imperceptivelmente como fio condutor a intenção da natureza. Existe uma intenção secreta da natureza. E você acreditando agir em função apenas dos seus fins individuais, você vai cumprindo lá as suas ações sem ter em vista, sem perceber que elas obedecem, vamos dizer, a uma lei maior, a uma constante que transcende infinitamente a sua pessoa. Então, esse aqui é o tema da astúcia da razão, que será depois mais elaborado por Hegel. Quer dizer, a razão se serve dos propósitos individuais para realizar uma finalidade coletiva, que escapa ao horizonte de consciência dos personagens envolvidos. Tudo no conjunto da história se encontra finalmente tecido de loucura, de vaidade infantil e, com muita frequência, também de infantil maldade e ânsia destruidora. Quer dizer, em geral, os propósitos humanos deles são muito malignos, né? O filósofo não pode pressupor nenhum propósito racional peculiar, exceto inquirir se ele não conseguirá descobrir uma intenção da natureza no absurdo trajeto das coisas humanas. Ou seja, os homens são insensatos, agem por razões insensatas, mas por trás de toda a insensatez humana existe uma sensatez, existe uma razão, a partir da qual será possível uma história de criaturas que procedem sem um plano próprio e, no entanto, em consonância com um determinado plano da natureza. Ou seja, os homens não combinaram nada entre si, eles estão agindo de maneira anárquica, frequentemente infantil e brutal, mas por trás de tudo, a natureza, diz ele. Ele às vezes usa a natureza, às vezes a história. A natureza tem um plano. Então, ele vai dividir, tentar provar isso em oito proposições. Primeira proposição: todas as disposições naturais de uma criatura estão destinadas a desenvolver-se alguma vez de um modo completo e apropriado. Se, de fato, renunciamos a esse princípio, já não temos uma natureza regular, antes uma natureza que atua sem finalidade. Bom, é evidente que, se você observar qualquer organismo, ele tende a se desenvolver, todo organismo tende a se desenvolver para se tornar-se aquilo que a sua espécie é, na verdade. Quer dizer, quando você vê um gatinho pequenininho, bom, provavelmente ele vai virar um gato grande se não morrer pelo caminho, se não ficar doente. Quer dizer, em circunstâncias normais, cada entidade ou cada organismo se desenvolve até o máximo das suas possibilidades, segundo uma regra que está inscrita na sua espécie. Então, ele diz: se nós renunciarmos a esse princípio, já não temos uma natureza regular. É claro que, se ele quer é um gato aos 2 meses de idade, pode se transformar numa tartaruga aos 5, nós já não podemos entender mais nada. Segunda proposição: no homem, as disposições naturais que visam ao uso da razão, ele diz, visam ao uso, né, da sua razão, devem desenvolver-se integralmente só na espécie e não no indivíduo. Né? Ou seja, isso aqui é fundamental no campo. Quer dizer, a razão, tomada no máximo da sua potencialidade, só se desenvolve totalmente na espécie humana e não no indivíduo. Né? Essa tese, a mim, me parece absurdamente falsa. Porque se você tomar, por exemplo, vamos pegar o século XIII, eu digo, bom, então a razão humana se desenvolveu excepcionalmente na cabeça de Santo Tomás de Aquino e Dom Scott. Tá certo? Eu digo, e a espécie humana? A espécie humana continua tão imbecil quanto antes. Quer dizer, ao contrário, me parece que alguns indivíduos, esse aqui é a tese oposta do Reinhold Niebuhr, o homem moral na sociedade imoral. Então, Reinhold Niebuhr é um teólogo protestante, esquerdista, mas ele tem uma tese muito certa. Ele diz: nenhuma sociedade alcança o nível de alta moralidade que alguns indivíduos alcançam. Isso me parece coisa óbvia. Se você pegar no tempo de São Francisco de Assis, o que era a Europa? Era um bando de scelerados, tarados, loucos, tá certo? E no meio apareceu este santo, tá certo? Do mesmo modo, tanto na esfera moral quanto na esfera intelectual, você vê que o indivíduo alcança, certos indivíduos alcançam um nível de racionalidade e de desenvolvimento infinitamente superior ao da média, para não falar da espécie humana inteira. Quer dizer, de onde Kant tirou isso aqui? Né? Está absolutamente injustificado. No entanto, ele insistirá nisso até o fim da sua vida. Quer dizer, o desejo que ele tinha de ver uma racionalidade, um propósito da natureza por trás de ações desencontradas dos indivíduos humanos, o leva a exaltar a racionalidade desse fator impessoal contra toda a evidência dos fatos. Se você pegar, vamos dizer, pega a sociedade mais desenvolvida, mais racional que você pode imaginar, você pega aqui a sociedade americana, né? Bom, o coeficiente de irracionalidade, de desordem, de caos, de criminalidade é tão grande, né? Agora, você pega um indivíduo mais desenvolvido, tá certo? Um santo, um filósofo, etc., etc., você não vai ver na vida dele o coeficiente de irracionalidade e de crime, né? Se você perguntar assim, o próprio Kant, quantos crimes o Kant cometeu? Parece que nenhum, né? Ele não matou ninguém, não roubou ninguém. E, no entanto, a Europa estava lá matando e roubando ao mesmo tempo. Então, é isto aqui, vamos dizer, que eu considero um dos sinais de paralaxe cognitiva, que o indivíduo, a sua experiência pessoal, desmente o que ele está dizendo. Se fosse assim como ele está dizendo, quer dizer que, se a razão só se desenvolve plenamente na natureza como um todo, ou na espécie como um todo, e não no indivíduo, então por que que todo mundo não descobriu a crítica da razão pura antes do Kant? Por que que foi só ele? Quer dizer, você está vendo que você, seu Immanuel Kant, né, que é um cara que nunca saiu da sua cidade, você descobriu coisa e entendeu coisa que o resto da Europa não estava entendendo. Né? Você sozinho. Ninguém te ajudou. Então, a sua experiência mostra que o indivíduo vai muito além da espécie e da sociedade no domínio da razão. Esta é a sua experiência, no entanto, você escreve o contrário. Então, isso aqui é paralaxe cognitiva, quer dizer, você não pode dizer que ele está mentindo, ele não está falsificando, ele está sendo perfeitamente sincero nisso. Quer dizer, é como se fosse uma rateada, o nego não percebeu a relação entre o que ele está dizendo e o que ele está fazendo. Dito de outro modo, ele não está analisando as coisas a partir da experiência real, mas a partir de conceitos. Por que que ele faz isso? Mais tarde ele mesmo vai justificar por que que ele faz isso. A razão, diz ele, não atua de modo instintivo, mas precisa de tentativas de exercício e de aprendizagem, pelo que cada homem teria de viver um tempo incomensuravelmente longo para aprender como deveria usar com perfeição todas as suas disposições naturais. Ou, se a natureza estabelecer apenas um breve prazo à sua vida, como realmente acontece, ele necessita de uma série talvez incontestável de gerações, das quais uma transmite a outra os seus conhecimentos. Transmite o seu conhecimento como? Quer dizer, quanto do conhecimento anterior é transmitido à geração seguinte e é transmitido a quantos indivíduos? Se você pensar, por exemplo, a filosofia de Immanuel Kant, quer dizer, bom, quanto a humanidade cresceu nesses anos, desde o tempo de Immanuel Kant até agora, e quantos indivíduos chegaram a apropriar-se da filosofia de Immanuel Kant? É um número absolutamente irrisório. Não é isso? Ademais, quer dizer, ele está contando com a transmissão de conhecimentos como se fosse quase um processo biológico, que a geração seguinte incorpora o anterior. Isso não é verdade, essa transmissão é enormemente problemática. Existe um coeficiente imenso de conhecimentos que se perdem, tá certo? Pelo simples fato de que a linguagem muda e ela se torna incompreensível para gerações subsequentes, e você tem que. Esse é vamos dizer, um fator entrópico. Acho que existe não só na natureza, mas existe na história, e que tem que ser continuamente compensado por esforços. Por exemplo, você vê os textos de filosofia antiga, continuamente você tem que fazer novas e novas edições, adaptando as traduções à linguagem atual, senão as traduções também se tornam tão incompreensíveis quanto o texto antigo. Não é isso? Então, é por isso que nunca se pode dizer, olha, aqui está a edição definitiva de Platão, por exemplo. Bom, é definitiva para esta geração. Daqui 4 ou 5, pode ser que você precise explicar tudo de novo, porque a linguagem da sua tradução, tal como a do próprio Platão, se tornou antiga e as pessoas não estão entendendo mais. Sobretudo numa época em que ele tem um sistema de comunicação tão amplo, né, como nós temos hoje, a linguagem muda muito rapidamente. Então, ele disse que um homem precisaria viver um tempo incomensuravelmente longo para apreender, vamos dizer, os conhecimentos das gerações anteriores. Tá certo? Mas digo, mas, uai, e o mesmo não se aplica às gerações? Uma geração inteira para aprender tudo que as anteriores disseram também teria que ter uma vida incomensuravelmente longa. O mesmo problema vale para uma pessoa como vale para 10 mil. Aqui você tem um neguinho estudando a herança cultural da humanidade. Ali você tem 10 mil neguinhos estudando a herança cultural da humanidade. Quanto tempo eles precisariam para adquirir, para absorver ela inteira? Uma vida ilimitada. Quer dizer que aí está confundindo o problema, vamos dizer, do tempo com o problema da quantidade. Agora, se você perguntar, mas como é que um filósofo hábil como Kant comete uma coisa dessa? Eu digo, é isso que eu chamo de parallaxe cognitivo. Quer dizer, você tem uma ruptura entre a experiência real que o neguinho está vivendo e o que ele está pensando. Então, a experiência dele mesmo mostra o seguinte: ele havia absorvido mais da tradição cultural anterior do que praticamente todas as pessoas que ele conhecia. Kant lecionava tudo quanto é matéria que existe, pô. Eu lecionava matemática, direito, astronomia, física, geografia, geologia, tudo, tudo, ele sabia tudo, tudo, praticamente tudo, era um dos homens mais cultos da época, né? E nós dissemos que essa época é culta por causa de pessoas como Kant, não porque todo mundo sabia tudo. Então, ele tem a experiência de que ele está ensinando isso para uma multidão, e não a multidão para ele. E, no entanto, ele vê ao contrário. Então, de certo modo, o indivíduo se deixa enganar pelo próprio ideal que ele está formulando. E este ideal adquire para ele, vamos dizer, a função de uma realidade que se sobrepõe à realidade da própria experiência. É nesse sentido que o autor dos famosos comentários aos arcanos maiores do Tarot, que se chama Valentino Sanas Mantas, eu pensei que ele tinha sido padre a vida inteira. Não, ele é um místico russo, um esotérico russo, que depois se converteu ao catolicismo. O livro dele foi publicado com prefácio do Hans von Balthasar, né? E que, aliás, é um admirador do Kant. Ele diz que as filosofias, às vezes, são realmente como operações de bruxaria. Ele não havia lido o Voegelin, que escreveu Hegel, um estudo de bruxaria. Quer dizer que tem um efeito hipnótico sobre gerações de pessoas, né? Eu digo, bom, mas o indivíduo não vai poder hipnotizar os outros com a sua filosofia se primeiro não se hipnotizou a si mesmo. Quer dizer, ele precisa acreditar no que está falando, né? E uma coisa que me parece constante na filosofia moderna, pelo menos desde Descartes e Bacon, é esta absoluta incapacidade de raciocinar a partir da sua experiência pessoal e a necessidade incoercível de raciocinar a partir de conceitos recebidos de alguma maneira. Eu acho que isso só viria a ser corrigido no século XX com o negócio do existencialismo. O existencialismo chama a atenção para o fato, vamos dizer, da existência concreta individual e reintroduz esse tema, né, na filosofia. Mas aí já é, por assim dizer, o fim da modernidade. O essencialismo é o que vem logo antes do pós-modernismo, né? Então vamos lá. Terceira proposição. A natureza quis que o homem tire totalmente de si tudo o que ultrapassa o arranjo mecânico da sua existência animal e que não compartilhe nenhuma outra felicidade ou perfeição, exceto a que ele, liberto do instinto, conseguiu para si mesmo, mediante a própria razão. Ou seja, quer dizer, a natureza só nos provê com determinados mecanismos elementares, tá certo? E tudo aquilo que nos beneficia em seguida foi obra do ser humano. Isso é realmente verdade. Aqui falando da natureza. Que a natureza tenha dotado o homem de razão e da liberdade da vontade, eu digo, peraí. Que história é essa? Que a natureza dotou o homem da razão e da liberdade da vontade. Se por um lado você está definindo a natureza como aquilo que só nos fornece os elementos mecânicos elementares, né? A natureza só nos dá o elementar e o resto o homem faz por sua liberdade, sua razão. Mas foi a natureza que deu a liberdade e a razão. Pera aí. Aí tem alguma confusão, né? Quer dizer, a ideia de que a liberdade interior do homem possa ser uma doação da natureza, contradiz a própria noção de natureza? Que a natureza tenha dotado o homem da razão e da liberdade da vontade era já um indício claro da sua intenção, ou seja, existe uma intenção na natureza. Que só as últimas gerações terão a sorte de habitar na mansão em que a longa série dos seus antepassados trabalhou como classe de seres racionais sujeitos à morte no seu conjunto. Ou seja, a intenção da natureza só se realizará, a intenção que a natureza tem, através da liberdade da razão humana, só beneficiará as últimas gerações. Agora, o que pode haver de racional num plano de você sacrificar inumeráveis gerações por algumas gerações que virão no fim e que você não sabe quantas serão? Quem sabe quanto vai durar a história? Ninguém sabe, Kant também não sabe, né? Então, quando vier este mundo perfeito da razão e da liberdade, quanto tempo ele vai durar? Né? Ele vai durar mais do que toda a história anterior? Qual é a relação de causa e efeito que você pode observar entre uma coisa e outra? Não tem relação nenhuma. Pode durar uma geração, como pode durar 1.000, tá certo? Pode durar até mais do que toda a história anterior, mas pode durar menos também. E se durar mais, isso não beneficiará em nada as gerações anteriores. Quer dizer que, o reino da justiça, da liberdade, da razão, se baseará numa distinção absolutamente irracional entre quem nasceu antes e quem nasceu depois. Quer dizer, os que nasceram antes, veja, Kant colocará como uma das suas seus princípios morais a ideia de que nenhum ser humano pode ser usado como meio, todo ser humano é um fim. Eu digo, mas como pode ser um fim se todos da geração anterior só serviam de meios para a felicidade final dos últimos? É? Quer dizer, às vezes são contradições, até brutais, que mostram que esse homem tão criterioso no exame da estrutura do conhecimento humano, como ele fará na Crítica à Razão Pura, pode cometer cochilos horríveis ao longo da sua obra. Só que é o seguinte: a Crítica à Razão Pura é apenas o exame de um problema técnico da filosofia, um problema específico. E isto aqui é a proclamação do objetivo geral da vida de Immanuel Kant. Ou seja, a natureza e a espécie humana, ela sabe mais do que o indivíduo. E através dela se realiza, vamos dizer, esta razão oculta da natureza, esse plano oculto da natureza. Quarta proposição. O meio de que a natureza se serve para obter o desenvolvimento de todas as suas disposições é o antagonismo destas na sociedade, na medida em que ele se torna a causa de uma ordem legal das mesmas disposições. Entenda aqui por antagonismo a sociabilidade insociável dos homens. De que o ser humano tem ao mesmo tempo a tendência de se associar aos outros e de se isolar deles. Né? Isso é verdade. Nós observamos isso, que existe uma tensão entre os instintos sociais e antissociais ou associais. E ele diz que a necessidade de uma ordem legal surge exatamente disso aqui. Quer dizer, que se todo mundo tivesse uma tendência social, como por exemplo tem as formigas, né? Não seria preciso uma ordem legal, porque todas vão obedecer aquela tendência social. Pronto, acabou o problema. Mas o ser humano tem as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso está muitíssimo bem observado. A ordem legal surge de um antagonismo inerente à natureza humana, por assim dizer. O homem tem uma inclinação para entrar em sociedade, mas também tem uma grande propensão para se isolar. Esta resistência que desperta todas as forças do homem, movido pela ânsia das honras, do poder e da posse, a obter uma posição entre os seus congêneres. Congêneres que ele não pode suportar, mas dos quais também não pode prescindir. Isso aqui, você vê aqui, toda a ambiguidade dos termos egoísmo e altruísmo já está colocada aqui. Quer dizer que a Ayn Rand, por exemplo, ela tivesse lido Kant com mais atenção, ele teria ensinado ela a resolver este problema. Né, que o egoísmo e o altruísmo não são conceitos filosóficos. São disposições naturais humanas. Tá certo? Não são princípios filosóficos, não são princípios que possam orientar a ação. Então, se você disser aqui, seria a ação absolutamente egoísta, aquela que visa beneficiar apenas o indivíduo e a mais ninguém. Tá certo? Então, isto tornaria, evidentemente, por exemplo, tornaria a masturbação um prazer sexual infinitamente superior às relações sexuais, porque se eu vou dividir o meu prazer com essa dona, e eu não, eu vou sozinho no banheiro. Tá vendo? Quer dizer, uma coisa é inteiramente absurdo. Quer dizer, se propor o egoísmo como uma orientação que existe, fala, não, ela não existe separada do altruísmo, nem o altruísmo existe separado do egoísmo. Por exemplo, se você decide ajudar uma pessoa, diz, bom, você tem alguma satisfação, você fica feliz de ter ajudado, não é isso? Ah, não, mas eu quero ser tão altruísta que eu faço todo o bem para ele e eu só quero ficar infeliz com o resultado. Isso existe? Não existe. Então você vê que egoísmo e altruísmo não são nomes nem sequer de tendências que existam por si mesmas que possam ser totalmente distintas. A distinção entre egoísmo e altruísmo é uma distinção meramente conceptual e funcional, por assim dizer, mas não expressa uma realidade, né? E 100 e tantos anos antes da Ayn Rand, o Kant já tinha visto que egoísmo que o que cria a ordem legal é a tensão entre egoísmo e altruísmo que está presente em praticamente toda a ação humana. Você tem muita coisa a aprender com Kant. Kant às vezes é muito engenhoso, às vezes é burro e às vezes é engenhoso. É uma coisa incrível, porque é como o Jaguar, é o único gênio idiota. Não, Kant também era um gênio idiota. Desenvolvem-se pouco a pouco todos os talentos através de uma incessante ilustração. Quer dizer, ilustração ele quer dizer esclarecimento. O começo transforma-se na fundação de um modo de pensar que, com o tempo, pode transmutar ainda deste modo, pode se transmutar ainda deste modo, num todo moral, em consonância para formar a sociedade patologicamente provocada. Quer dizer, é este conflito, é esta doença humana permanente que gera a ordem legal. Quer dizer, sem as propriedades em si não de certo dignas de apreço, da insociabilidade, todos os talentos ficariam para sempre ocultos numa arcádica vida de pastores. Quer dizer, a insociabilidade é tão necessária para a ordem legal quanto a sociabilidade. Quinta proposição. O maior problema do gênero humano é a consecução de uma sociedade civil que administre o direito em geral. Então está aqui dado o objetivo: criar a sociedade, quer dizer, regulada pelo direito. Sociedade que idealmente será universal. Só na sociedade que tem o máximo de liberdade, por conseguinte, o antagonismo universal dos seus membros possui, no entanto, a mais exata determinação e segurança dos limites de tal liberdade. Então, a ordem social é feita, por sua vez, de uma tensão, assim como a conduta humana é uma tensão de sociabilidade e insociabilidade, a ordem moral e jurídica será uma tensão entre a liberdade e os seus limites. Só nela se pode obter a mais elevada intenção da natureza, ou seja, toda esta intenção secreta que vem se revelando na história por trás de toda a confusão ilimitada das iniciativas individuais caóticas, se realizará, enfim, nesta ordem jurídica final, que conciliará, vamos dizer, a liberdade e a necessidade dos seus limites. É por isso, uma sociedade em que a liberdade se encontra unida no na maior grau possível com o poder irresistível, isso é, uma constituição civil perfeitamente justa, que deve constituir para o gênero humano a mais elevada tarefa da natureza. Pronto, está aqui dito qual é o objetivo de tudo o que a gente está fazendo. Quer dizer, nós queremos fazer o possível para que a humanidade chegue a esta sociedade perfeitamente justa, em que a liberdade e os limites necessários à liberdade estão perfeitamente harmonizados, realizando, portanto, o objetivo secreto de tudo o que vem acontecendo aqui desde o tempo do homem de Neandertal. Para lá. Sexta proposição. A dificuldade é a seguinte: o homem é um animal que precisa de um senhor que lhe quebrante a vontade própria e o force a obedecer a uma vontade universalmente válida. Então temos aí. O que é a vontade universalmente válida? É o ditame da razão universal. Só que isso tem que ser imposto. Alguém tem que impor ao indivíduo. De tal modo que, obedecendo à verdade universalmente válida, o indivíduo continue livre. Então, já é o tema que virá depois com o Engels, a liberdade como reconhecimento da necessidade. Quer dizer, o reconhecimento do imperativo categórico. Em que é imperativo categórico? Aquilo que tem que ser aceito, aquilo que tem que ser feito de qualquer maneira. Então, a liberdade consiste no reconhecimento do imperativo categórico. Ele não se opõe à liberdade, por quê? Porque ele é o meio para a sua realização. Então, é a liberdade dentro da ordem legal, que é também o ideal americano, evidentemente, né? Mas tal senhor é também um animal. Quer dizer, aquele que vai impor ao outro a ordem legal, ele também é um animal. E ele também precisa de um senhor. Não é de prever, portanto, como é que um chefe da justiça pública venha a conseguir tornar-se justo. De uma madeira, um lenho tão retorcido, nada de inteiramente direito se pode fazer. Apenas a aproximação a essa ideia nos é imposta pela natureza. Então, ele reconhece que é um ideal inatingível, do qual devemos nos aproximar, como numa assíntota, a curva que vai chegando perto de uma linha, vai chegando, chegando, chegando, mas não chega nunca. Então, quer dizer, este é o sentido geral da vida humana: aproximar-se, aproximar-se, aproximar-se indefinidamente da ordem social perfeitamente justa, sem poder atingi-la, nunca. Mas, se a obrigação de todos é aproximar-se desta sociedade perfeitamente justa, então já está dado, vamos dizer, a regra universal que todos têm de cumprir. Todos temos que lutar pelo reino da justiça, de algum modo, né? Sétima proposição. O problema da instituição de uma constituição civil perfeita depende, por sua vez, do problema de uma relação externa legal entre os estados e não pode resolver sem esta última. É. Não adianta você fazer uma ordem legal perfeitamente justa aqui, se você está encostado num estado onde tem uma ordem legal injusta que vai entrar em concorrência com você. Portanto, é necessário também uma ordem legal perfeitamente justa entre todos os estados. E aí já está o projeto da ONU. A mesma insociabilidade é, de novo, a causa pela qual cada comunidade se encontra numa relação exterior, numa liberdade restrita, e, por conseguinte, cada uma deve esperar do outro os males que pressionaram e constrangeram os homens singulares a entrar no estado civil ilegal. Do mesmo modo que entre os seres humanos, a tensão entre a sociabilidade e a insociabilidade vai gerando a necessidade da ordem legal, do mesmo modo entre os estados, eles tendem, por um lado, a colaborar e, por outro lado, a se destruir uns aos outros. Não é isso? Não dá para fazer nem totalmente uma coisa, nem totalmente outra, e isto é que vai gerar a ordem internacional. Por meio das guerras, a natureza compele-os, primeiro, a tentativas imperfeitas e, finalmente, após muitas devastações, ao intento que a razão poderia ter inspirado, mesmo sem tantas e tão tristes experiências, a saber, sair do estado sem lei dos selvagens e ingressar numa liga de povos. Ele diz, o termo que ele usa é Liga das Nações. Você vê que é o primeiro nome da ONU foi a Liga das Nações, né? Então, ele dizia que foi uma coincidência, ninguém leu Kant, etc. Claro que leram Kant. Quando você vai ver lá, né? O projeto ele é kantiano, não porque é parecido, mas porque as pessoas realmente leram Kant e acharam que estava certo que devia fazer isso. Né? Embora essa ideia pareça ser fantasiosa, nem por isso deixa de ser a inevitável saída da necessidade. Renunciar à sua liberdade brutal e buscar a tranquilidade e a segurança numa constituição legal, tanto entre os indivíduos, entre cada nação, quanto entre as várias nações. Ele reconhece que essa tensão pode continuar indefinidamente, mas que a tendência geral será para, vamos dizer, buscar a ordem mundial, que é uma justiça perfeita. Todas as guerras são, pois, outras tantas tentativas de suscitar novas relações entre os Estados, até que, por fim, se erija um Estado que, semelhante a uma comunidade civil, se possa manter a si mesma como um autômato. Ou seja, resolveu todos os problemas aqui para dentro, todo o funcionamento será automático. Tá certo? Mas ele reconhece que isto é uma meta ideal, e ele não sabe se vai poder ser atingido ou não, mas, de qualquer modo, diz ele que todo o curso da história, vamos dizer, é regido por este intuito secreto da natureza que se realiza através das decisões arbitrárias e diferentes dos vários homens. Deverá esperar-se que isso aconteça por uma convergência epicurista das causas. Ele está falando do jogo dos átomos do Epicuro, né? Os átomos que vão em todas as direções, é o que chamo cliname, cada átomo tem lá a sua inclinação pessoal, tá certo? E dos entrechoques anárquicos, randômicos dos átomos surgem os seres, segundo Epicuro. Então, ele diz: esta ordem final, pode-se esperar que ela nasça de uma convergência epicuriana de átomos? Ou supor-se-á, pelo contrário, que a natureza persegue aqui um curso regular? Ou seja, ou nós temos o clinâmen, quer dizer que os efeitos imprevisíveis do caos, ou existe uma razão por trás que está levando tudo nesta direção. Mas ele não nega que exista também o encontro casual dos átomos. Quer dizer, existe uma anarquia, mas existe uma ordem por trás. Não se pode predizer se a dissensão não acabará por nos preparar, num estado assim civilizado, um inferno de males, porque talvez venha nos destruir esse mesmo estado e todos os progressos realizados na cultura, destino que não se pode esperar sob o governo do acaso cego. Será razoável supor a finalidade da natureza nas suas partes e, no entanto, não a admitir em seu conjunto? Essa aqui é uma grande pergunta, porque nós vemos exemplos de indivíduos que conseguiram uma ordem quase perfeita na sua alma. Depois, os grandes santos e sábios, essa é a ordem da alma. Mas você não vê nenhuma sociedade cuja perfeição se aproxime à ordem da alma de um sábio ou de um santo. Isso você não vê em parte alguma, né? Então, essa pergunta dele: será razoável supor a finalidade da natureza nas suas partes e não admitir no seu conjunto? A resposta é sim. Né? Esse desejo, esse impulso da ordem, pode se realizar aqui e ali, por assim dizer, contra tudo e contra todos, tá certo? E pode não se realizar no conjunto. Nunca se realizou no conjunto e já se realizou em almas individuais. Esse é realmente o tema de Sócrates. Quer dizer que, dentro do caos social, um indivíduo, ele ordena a sua alma na máxima medida possível, e ele se torna, por assim dizer, um modelo para a reordenação da sociedade. Reordenação que jamais chega a se realizar completamente. Por quê? O indivíduo tem uma existência contínua desde que ele nasce até que ele morre, e a sociedade não tem. A sociedade não é um organismo, que tem uma existência unitária. Ela se compõe de partes que são cortáveis, que são elimináveis. Toda hora está morrendo gente e está entrando novas pessoas que você não sabe quem são. E se você perguntar assim: existe alguma sociedade que tem uma organização tão unitária, tão firme, que tem uma unidade substancial como tem uma individualidade humana? Não. Quer dizer, a individualidade humana, ela é efetivamente uma individualidade. Ela tem um padrão de unidade que se preserva desde o nascimento até a morte. E a sociedade não tem. Se você pensar assim, olha, a vida de um ser humano, ela pode variar, a duração da vida pode variar de 1 minuto até 100 anos, mais ou menos isso. Quer dizer, a variação de 100. De um para 100. Não é isso? O que durou pouquinho, durou um dia. O que durou muito, durou 100 anos. Né? E as sociedades? Existem sociedades que duraram 5 mil anos, outras que duraram 1 mês. Quer dizer que a variação é muito maior. Tem países que foram constituídos ontem e já cessaram de existir. E tem nações, como os chineses ou os judeus, que existem aí pelo menos 5 mil anos documentadamente. Sem contar a parte não documentada. Né? Então, nós podemos falar de uma duração média da vida individual, mas não podemos falar de uma duração média das sociedades. Então, a resposta é o seguinte: é mais fácil obter a ordem nas partes, isso é, nos indivíduos, do que no corpo. Ao contrário do que ele está dizendo. Um pedacinho. Oitava proposição. Pode-se encarar a história humana no seu conjunto como a execução de um plano oculto da natureza, a fim de levar a cabo uma constituição estatal perfeita. Ele não poderia ter dito isso de uma maneira mais clara. Né? Tudo na história se dirige à constituição do Estado perfeito. E o Estado perfeito, como dizer, não basta ele harmonizar os indivíduos, mas ele tem que harmonizar os outros Estados também. Portanto, o Estado mundial é a finalidade da história humana, segundo Kant. Será que ele concebeu algum ideal mais grandioso do que esse, a que ele fosse se dedicar? Não, esse aqui é o ideal da vida dele, né? E note bem, esse texto aqui, ele é de 1784, 3 anos depois da publicação da Crítica Razão Pura. Então ele está no auge das suas faculdades, da sua criatividade, está hiperconsciente, né? E ele voltará a isso muitas vezes até morrer, sem mudar absolutamente nada. Delis, esta trajetória parece exigir um tempo tão longo antes de se fechar. Só com igual incerteza se pode determinar a forma do seu curso. Quer dizer, não sabe quanto tempo vai levar para chegar nisto aqui. Tá certo? Contudo, a natureza humana não implica ser indiferente em relação à época mais remota que dirá respeito à nossa espécie. Ou seja, a nossa natureza não determina que nós sejamos indiferentes ao futuro remoto. De fato, você pode estar aqui pensando como será a humanidade dali a 5 mil anos. Você vê que existem fatores que duraram 5 mil anos, né? É isso? Então, se você pegar, por exemplo, sei lá, as leis de Noé, né? Então aí há quanto tempo? Né? E tem gente que ainda segue, né? Os 10 mandamentos estão aí inalteráveis há muito tempo. Por isso, são muito importantes até mesmo os débeis indícios da sua aproximação, ou seja, até débeis indícios de que estamos caminhando para essa ordem mundial perfeita, são importantes para o filósofo. Claro que na época dele, esses indícios eram muito menos intensos do que são hoje. Hoje todo mundo fala de governo mundial, quer dizer, é um assunto que está presente, mas não estaria presente sem ele. Nós podemos dizer que ele coloca esse tema no primeiro plano, né? Agora, para mostrar para vocês que esta ideia de um curso secreto da astúcia da razão, o tema é do Hegel, mas a ideia é do Kant, né? Até que ponto isso entrou na mentalidade contemporânea imediatamente? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Está aqui o livro Xavier Martin, grande historiador, Natureza Humana e Revolução Francesa. Em maio de 1803, quando a elaboração do Código Civil dos franceses, um orador, na intenção de justificar a concessão legal de uma faculdade sucessoral de dispor de seus bens entre irmãos, diz o seguinte, aspas, que o irmão incapaz de amar seu irmão sinta no seu coração perdido, que é preciso ao menos que a seu ódio não apareça, os seus cuidados, comandados pelas conveniências, se tornarão para ele um hábito e o levarão por graus. E por assim dizer, sem que ele o saiba, em direção à amizade. É o mesmo jogo do Kant, né? Quer dizer, o entrechoque dos interesses individuais antagônicos leva os indivíduos a criar um acordo entre eles, sem que eles percebam. Quer dizer, a ordem legal surge da desordem emocional dos indivíduos, sem que eles o percebam. Né? Em fevereiro de 1804, um de seus colegas, gabando a eficácia, a eficiência da inalienabilidade dos imóveis da esposa, para manter o respeito. Manter em atitude e respeito o ambiente familiar da mulher que está envelhecendo, explica, aspas, na inutilidade da sua decrepitude e no enfraquecimento demasiado comum das afeições e das lembranças mais sagradas, Importa que ela não possa jamais se separar desse dote que se lhe torna cada vez mais necessário dia a dia, ainda que fosse apenas e que se torna para ela, ainda que fosse apenas em aparência, um objeto de esperança que age sobre os mais virtuosos sem que eles saibam. Então, quiser respeitar os bens da mulher que está envelhecendo, ainda que seja só em aparência, acaba se tornando um hábito, mesmo que as pessoas não percebam. Ainda que elas queiram meter a mão nos bens da mulher, eles acabam não fazendo, porque existe um jogo de conveniências. Então, é exatamente o mesmo raciocínio que está no Kant. Quer dizer, aquilo que Kant vai escrever, aquilo que Kant escreveu em 1784, quando chega 20 anos depois, vira uma realidade, um modo de raciocínio que está dentro, vamos dizer, do espírito da legislação francesa no tempo da Revolução. Esses caras todos leram Kant? Não, muitos não leram, tá certo? Mas os mais importantes leram e vai passando a ideia. Então, a ideia da astúcia da razão, que Hegel depois iria elaborar muito, ela já tinha se tornado, tinha saído da cabeça do Kant e já tinha se tornado um princípio, vamos dizer, prático para os legisladores franceses, né? Então, a legislação pode se aproveitar desta astúcia da razão para forçar um acordo onde existe naturalmente um desacordo, porque esse desacordo já traz em si, pelo jogo das conveniências, a semente de um acordo. Então, você vê, vamos dizer, a imensidão desta influência. Eu penso assim: quantas pessoas hoje, quantos líderes mundiais, quantos intelectuais, quantos formadores de opinião, não pensam exatamente isso, conduzir os homens ao bem, à ordem, isso é sem que eles o percebam. Todo o projeto da nova ordem mundial é assim. É assim. Se você ler o livro do Pascal Bernardin, né, Maquiavel Pedagogo, você vê, ali você tem técnicas de manipulação comportamental para mudar a conduta do indivíduo sem passar pela inteligência, pela consciência dele, tá certo? Para que todos se tornem bons cidadãozinhos da nova ordem mundial e se dirijam ao bem e à harmonia sem perceber. Tudo isso começa com Kant, né? Se não houvesse esta elaboração intelectual mais profunda dessa ideia, ela não teria se tornado popular. E é evidente que as pessoas que usam esse princípio hoje, tá certo? O PT usa isso aqui, né? As pessoas jamais teriam conseguido criar essa ideia por si mesmas. Quer dizer, elas são, aqui você vê que o Comte tinha razão, quer dizer, um filósofo morto que está determinando o que as pessoas vão fazer. Tá? Bom, na próxima aula continuaremos, espero, com esta investigação do Kant e já com um outro texto que eu vou dar para vocês. Existem vários textos do Kant que são importantes para este trabalho. Eu sugeriria que todos aqueles que querem estudar o Kant mais profundamente lessem estes escritos antes de você ler A Crítica à Razão Pura, A Crítica à Razão Prática, A Crítica do Juízo, Prolegômenos a Toda a Metafísica Futura, ou seja, os textos mais técnicos do Kant. Lembro que no artigo anterior eu falei, no artigo e na aula anterior, eu falei da distinção do Josiah Royce entre o espírito de uma filosofia e a sua realização técnica. O espírito da filosofia do Kant está aqui. Coisas como a crítica à razão pura, a crítica à razão prática, fazem parte da realização técnica, fazem parte dos meios e não dos fins. Então, eles estão subordinados a isto e não isto aqui. Embora, você veja, do ponto de vista acadêmico, né, que vai estudar, eu quero estudar filosofia. Então, eu vou pegar o quê? O que me pareça, a filosofia é melhor, o que me pareça mais puramente filosófico. Você, então, o seu interesse escolar determina que você dê mais atenção a determinados escritos do que a outros, e aí você falsificou a realidade histórica em benefício do quê? De você se sentir filósofo. Hã? Quer dizer, filosoficamente, é claro que a crítica à razão pura é muito melhor do que isso aqui que vocês estão lendo. Só que aquilo lá faz parte dos meios e não dos fins. Tá certo? Então, historicamente, tem que inverter isso aqui e dizer: pera, para que Kant fez a crítica à razão pura? Para aprimorar a razão, delimitar as suas. Com exatidão, as suas possibilidades e limites, para que o Império Universal da Razão pudesse se tornar factível. Tá entendendo? Então, muito bem. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Tá ligado? Podemos ir? Então vamos lá. Eu vou responder algumas perguntas aqui e em seguida eu vou parar aqui e fazer algumas observações sobre a situação política nacional, porque muitas pessoas me pediram para fazer uma gravação a respeito. Eu não vou poder fazer, sei lá, uma gravação longa, eu quero, mas quero falar uns 10 minutos sobre isso. Bom, aqui, Marcelo Rondon pergunta: o senhor comentou que na filosofia de Kant somente a intenção política é permanecer imutável durante toda a sua obra. Pergunto em largos traços se podemos considerar se que a concepção política que Kant preservou durante toda a sua vida foi a origem remota do socialismo, não só do socialismo, porém de todo o mundo moderno, de toda a política moderna. Agora, a parte que se desenvolveu com base em Marx toma uma direção independente e bem diferente da kantiana. Mas essas duas coisas hoje já se misturaram de muitas maneiras. Por quê? Porque a partir do momento em que surge o socialismo fabiano, em que surge a estratégia de Antonio Gramsci, então o fabianismo é essencialmente isso, o socialismo através da legislação. Quer dizer, não através de um processo revolucionário, de uma insurreição na base leninista, mas através de sucessivas mudanças na legislação. Então, é evidente que muitas pessoas usam uma argumentação um quadro de referência kantiana para isto, visando a chegar ao socialismo, não se sabe quando. Tá certo? E, por outro lado, a revolução cultural gramsciana também ela tem que se utilizar dos meios institucionais existentes, tá certo? Tentando modificar a mentalidade. E, para isto, muitas vezes usam também de recursos kantianos. Por exemplo, toda esta coisa de você desrealizar a realidade e substituí-la por conceitos jurídicos. Uma coisa que está na Constituição passa a substituir a realidade. O casamento gay é o típico exemplo, né? Quer dizer, o casamento é a regulamentação de uma relação onde o fundamental é a definição de papéis conjugais, papéis sexuais. Agora, se não há diferenciação de papéis sexuais, não é um casamento, é uma outra coisa qualquer. Mas a partir do momento que você diz que existe o direito a um casamento entre pessoas do mesmo sexo, então a noção de casamento foi apagada, evidentemente. Ele não se distingue mais de qualquer outra relação social. Agora, a diferença biológica, material, continua existindo, do mesmo modo, mas ela não conta mais. Então, o legal se superpõe, vamos dizer, ao real. Isso aí nós vamos investigar mais tarde. Então, o Kant não era um socialista nem um antissocialista, mas o que ele fez está por baixo de tudo o que acontece hoje na política. Inclusive, a influência que exerceu entre os socialistas e marxistas é enorme, tá certo? Mesmo a contragosto. Durante um tempo, parecia que as duas linhas de predominantes no pensamento materialista ocidental, o pensamento agnóstico ocidental, o ateístico ocidental, era, vamos dizer, o marxismo e o positivismo. O positivismo é um filho direto de Kant, né? Então, inclusive no Brasil, nas faculdades de ciências sociais do Brasil, já existem essas duas coisas, quer dizer, ou você é um marxista ou você é um weberiano. Isso ficou assim durante 40, 50 anos, tá certo? Mas depois as duas coisas, evidentemente, se fundiram. Quando você fala, por exemplo, de concorrência PT e PSDB, remotamente é isso. Quer dizer, são os marxistas e os weberianos. Né? Muito bem. Leandro Maria pergunta: a igreja não seria um exemplo, modelo de sociedade ininterrupta que conseguiu alcançar uma ordem quase perfeita, a imagem da alma de um santo ou sábio? Sim, até certo ponto, sim, mas acontece que a igreja é uma sociedade cuja função não se limita a este mundo. A igreja não está aqui para reformar este mundo, ela está aqui para levar as pessoas para o céu. Quer dizer, melhoramentos que aconteçam neste mundo por obra da igreja são mais ou menos como você arrumar o quarto do hotel, você está entendendo? Você não vai ficar ali, mas não é por isso que você vai tocar fogo no hotel, você vai fazer cocô na cama e deixar ali, você não vai, você vai deixar tudo mais ou menos arrumadinho para o próximo que chegar. Então, a igreja não tem essa finalidade de criar um estado ideal, de maneira alguma. E tem uma outra pergunta que vem a calhar aí. Fabiano Castro. A noção kantiana de razão universal, de uma sabedoria que conduz os homens à harmonia e à ordem, a despeito das paixões e erros dos indivíduos, não é uma versão caricatural invertida da providência e da graça? Sem sombra de dúvida. Mas é uma providência e uma graça intramundanas, que pretendem realizar uma perfeição neste mundo, ainda que reconhecendo que esta perfeição é inatingível, diz que nós temos que nos aproximar dela. Isto a igreja jamais disse, que nós temos que nos aproximar de uma ordem social perfeita. Ao contrário, quando Cristo diz: dai a César o que é César e Deus o que é Deus, ele está querendo dizer que o mundo de César é provisório, que nós não fomos feitos para este mundo, nós fomos feitos para a vida eterna. Quando pensar em vida eterna, lembra o seguinte: uma única alma imortal, ela durará mais do que toda a duração da história humana e de todos os impérios e civilizações, etc, etc. Toda a história humana será apenas, vamos dizer, um capítulo da vida de uma alma imortal. Né? Então você vê a diferença incomensurável de escala em que a igreja está falando e que esse pessoal está falando. Né? Se você pensar, vamos dizer, mas então qual é o sentido da história humana? O sentido da história humana é mandar as pessoas para o céu ou para o inferno. É só isso. Só a história espiritual, só a história da salvação faz sentido. A história material, ela é o resultado, vamos dizer, o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações. Ela é só isto. Não há conexão, não há continuidade, não há sentido algum nesta coisa. Não há e não pode haver. Porque se você falar no sentido da história, você precisa saber onde a história vai terminar. E para saber onde vai terminar, você tem que saber quando vai terminar. Como você não sabe, esse é o raciocínio do Eric Weber. Ele fala: quem sabe onde é o fim da história? Para saber a finalidade da história, precisa saber o fim da história. Tá certo? Então, agora, a passagem da escala terrestre para a escala eterna, então, esta é uma mudança irreversível. E isso acontece com cada pessoa que morreu. Quer dizer, cada um que morreu já foi para a eternidade e já tem ali o sentido completo da vida realizada. O tel quand les mêmes enfants, l'éternité les change. Quer dizer, ele tem um destino eterno. Ele não vai mudar mais. Então, ali se consuma o sentido de tudo o que se passou naquela vida terrestre em particular. Isso acontecerá com toda a humanidade. Mesmo você fazendo a abstração, vamos dizer, de um fim total da história, digo: bom, todos vão morrer. E para todos que morreram, a história humana acabou. Começou a história eterna, a história da eternidade, é outra coisa. Aqui também, Thales Gauss pergunta: Kant diz que a humanidade segue rumo à sociedade racional e à ordem perfeita, assim como Marx dizia que a sociedade iria progredir naturalmente rumo ao comunismo. Essas duas linhas de pensamento sugerem que a história segue uma linha contínua. O senhor já mencionou que não há nenhum grande progresso no conhecimento humano sem o esquecimento de conhecimentos anteriores. A história seguiria, na verdade, uma espécie de ciclo e não progresso linear. Não, é bem. Eu não acredito em nenhuma teoria cíclica. Porque quando você vê, quando você consegue observar ciclos, a relação entre eles não é de identidade, é uma relação puramente analógica. Quer dizer, quando você chega no capítulo 3 do ciclo e você pega o mesmo capítulo num outro ciclo, ele não é igual a este, ele é simplesmente análogo, tem coisas parecidas e coisas diferentes. Tá certo? Então, ciclo é só, vamos dizer, os ciclos não são uma realidade objetiva. Só existe ciclo em atividades que são, isso aqui é fundamental, que são, por sua própria natureza, repetitivas. Né? Por exemplo, na economia existem inúmeras atividades que são cíclicas, quer dizer, você tem, quer dizer, a colheita, a produção, a transformação e o consumo. Quando chega no consumo, acabou. Né? E daí vai acontecer tudo de novo, igualzinho. Quer dizer, cada prato de feijão que você comeu, ele seguiu o mesmo processo e vai continuar repetindo. Então, Esses elementos cíclicos, eles não abrangem a sociedade inteira. Eles, o ciclo se encaixa dentro de uma outra estrutura que não é cíclica. Então, compreender a distinção entre os fenômenos cíclicos, né, e os não cíclicos é fundamental. Agora, reduzir tudo, toda a história humana a ciclos é uma coisa inteiramente absurda, é puramente fetichismo, isso é fantasia esotérica, né? Por exemplo, na sua vida, você não tem um ciclo diário, né? Você acorda, tem, passa o dia, vai dormir, no dia seguinte volta. Então, isso é cíclico, né? Mas a sua vida é cíclica, né? Quer dizer, você volta a ter 7 anos, depois quando você tem 70? Não. Então, você tem uma coisa linear e outra coisa cíclica, e as duas têm uma tensão e uma relação entre uma e outra, e é preciso distinguir cuidadosamente esses negócios, em vez de reduzir tudo ou a ciclo ou a linearidade. Existe ciclo, existe linearidade, existe continuidade, existe descontinuidade, existe unidade, diversidade, existe ordem, existe caos. Tudo isso está presente. Esse um camarada que é um historiador, porque ele quer contar a história do passado, não é nem prever o futuro, ele tem que levar em conta todos esses elementos, porque isto é o tecido real da vida humana. Se pudesse reduzir tudo a uma linearidade ou a um ciclo, então você poderia fazer um algoritmo que previsse tudo dali para diante e não ia ter mais problema. Só que isso não seria a vida humana, isso seria a vida do robô. Né? Porque tem muitas perguntas interessantes aqui. Se essa pergunta do Leandro Maria, quer dizer, em que medida a igreja alcançou esta perfeição? Mesmo dentro desta igreja, da igreja, você tem esta tensão entre o elemento divino e o elemento humano. Quer dizer, a igreja é perfeita na sua constituição divina, tá certo? Mas ela é imperfeita nos seus membros e no seu desempenho. Uma coisa não elimina a outra e nem se integra perfeitamente na outra. Muito bem, Azir. Eu vou deixar umas perguntas para a aula que vem. E eu queria fazer algumas observações sobre a situação política atual. Então, em primeiro lugar, se durante 40 anos uma facção política tem o monopólio dos protestos de rua, da circulação de informações, da cultura, da educação, da mídia, etc., etc., então haver uma virada puramente eleitoral depois de 40 anos é quase um milagre, e no entanto está acontecendo. Eu só explico isso da seguinte maneira: tudo o que foi feito em matéria de revolução cultural gramsciana, ocupação de espaço, etc., etc., afetou só uma parte pequena da população. A maioria da população não está nem sabendo de nada disso e continua vivendo de acordo com, vamos dizer, os princípios e valores tradicionais de 40, 50 anos atrás. E é este pessoal que está mudando de candidato agora. Por que que eles votavam nos candidatos de esquerda? Porque só havia candidatos de esquerda e ninguém queria se opor a eles. Ninguém ofereceu oposição. Se você comparar o discurso do Aécio Neves agora com o discurso dos outros concorrentes que se ofereceram ao PT, a diferença é monstruosa. Monstruosa, porque nas outras eleições só o que você via era um campeonato de esquerdismo. Eu sou mais esquerdista que você, eu sou mais leal à esquerda. Foi assim, pelo menos nas duas eleições foi assim. Então, era como que o candidato do. É aquilo que disse o próprio Fernando Henrique Cardoso. Ele disse: entre nós e o PT, ou seja, entre o PSDB tal como ele o compreendia e o PT tal como ele o compreendia, não há diferença ideológica, há apenas uma disputa de cargos. Isto o Fernando Henrique disse, pô. Então, você tinha uma hegemonia ideológica completa, tá certo? Onde qualquer violação do código esquerdista era considerada quase um crime de lesa pátria. Tá certo? E o Aécio Neves, sem precisar dar uma definição ideológica anti-esquerdista, ele está combatendo o esquema petista com um vigor e uma violência como nunca se viu, tá certo? Onde não será possível mais limpar a reputação dessas pessoas. Eles já saíram sujos de qualquer maneira, não tem mais como levantar. Agora, como desta imensa tragédia, dessa debacle do petismo que nós estamos assistindo, você vai conseguir salvar o socialismo? Né? Que milagre você precisa para isso? Porque tudo o que eles fizeram foi em nome do socialismo. E eles estão associados a todo o movimento comunista continental. Então, não é, o PT não fez esse crime sozinho. Ele fez com a ajuda de Fidel Castro, de Chávez, de Maduro, de toda esta cambada. Tá entendendo? Então, como disse aquela líder comunista boliviana, que esqueci o nome, a eleição desse Aécio Neves é uma catástrofe continental. Eu digo, sim, está caindo tudo, não é só o PT, é o Foro São Paulo inteiro. Né? Então, o Aécio não precisa nem chegar lá e dizer, não, eu sou contra o comunismo, eu sou a favor da democracia liberal. Ele não precisa. E eu estou achando uma coisa genial que ele não tenha assumido nenhuma definição ideológica. Porque não precisa agora. Né? Nesse momento não precisa absolutamente nada. Quer dizer, o que está caindo é o esquema socialista inteiro. O S vai ter que fazer outra coisa porque isso aí não dá mais. Quer dizer, a imagem do socialismo, do comunismo, não dá para salvar mais. Então, isso quer dizer que esta eleição do Aécio, ela abre a oportunidade de mudar muito o curso das coisas. Agora, acontece o seguinte, esse pessoal petista, eles se prepararam durante 50 anos para fazer isso. Quer dizer, o negócio da Revolução Cultural começa na década de 60 do século passado, né? E a ocupação de espaços também. Eu já falei para vocês que ainda no tempo da ditadura militar, o pessoal da esquerda dominava a grande mídia e dominava a imprensa nanica de oposição, fingindo, vamos dizer, fingindo uma concorrência, ou fingindo até uma oposição entre as duas coisas. Quer dizer, então, ali era a mesma estratégia das tesouras: se você não apanha com a mão direita, você apanha com a mão esquerda. E também usando, vamos dizer, a grande mídia como instrumento de desinformação, porque você chega lá na redação do Globo, só tem esquerdista, só tem comunista naquela coisa. Tem, para não dizer que só tem, tem assim, 200 comunistas para dois não comunistas. Né? E ainda assim, você consegue, através da imprensa nanica, dos blogs, etc., esbravejar que o Globo é um órgão da direita, então você pode usar o Globo como instrumento de desinformação. O Globo e os outros jornais, como usaram o Jornal do Brasil muito tempo, né? Quer dizer, você tem 50 articulistas comunistas escrevendo no jornal de direita e o que eles dizem passa a ser a voz da direita. Portanto, isso é desinformação no sentido técnico da coisa. Desinformação só funciona quando é veiculada por alguém da confiança da vítima. Né? Então, o negro, para passar desinformação comunista, ele tem que parecer direitista. E daí a insistência desses blogs como Vermelho.org e outros, de chamar a grande mídia de direitista, quando eles sabem perfeitamente que não é, porque eles sabem quem são os camaradas que estão lá mandando. Né? Então, graças a essa longa preparação, a ocupação de espaço se alastrou por toda parte e tomou praticamente o Estado inteiro. Isto quer dizer que o senhor Aécio Neves será eleito para presidir, quer dizer, um governo e um Estado que já estão contra ele, que já está todinho ocupado pelos inimigos. E ele vai ter que tirar essa gente de lá de algum modo. E ele não poderá fazer isso se ele não tiver. Se o apoio do eleitorado se limitar ao dia da eleição, ele ficará isolado e ele será destruído como Fernando Collor foi. Se bem que ele é incomparavelmente melhor que Fernando Collor era só vaidade, era um absolutamente oco, tá certo? Que eu não votaria nele para gerente de um posto de gasolina, mas. É o tal negócio. A direita brasileira, tem um tempo que a direita brasileira é representada eminentemente pela família Marinho. Né? E a família Marinho adora pegar um imbecil e colocar lá em cima, tá certo? Para poder controlar o imbecil. A família Marinho e outros, quer dizer, não é só eles. Então, eles nunca procuraram um líder de verdade, mas sempre figuras de fachada, como Jânio Quadros ou Fernando Collor. Quando aparecia um sujeito que tinha alguma substância, como Carlos Lacerda, ah, não, eles não podem. Tem que ser um simulacro. Então, eu acho que a era do simulacro acabou. Porque esta direita que constituiu esses caras, essa acabou, graças a Deus, já foi para lá, de lixo de história, foi para a privada da história e já é para acabar mesmo, porque esse pessoal fez muito mal ao Brasil. Né? Então, o problema que se colocou, vamos dizer, para as forças de oposição ao longo desses anos, o problema continua, que é o problema de você organizar militância, porque só o outro lado tem militância, tem militância. Nós temos o eleitorado, o Aécio Neves tem o eleitorado está maciçamente a favor dele. Acontece que o eleitorado é uma força dispersa. Não é isso? Então, o eleitor, ele age num dia, no dia da eleição. Depois vai para casa. Agora, o militante está lá todo dia. Então, isto quer dizer que se o Aécio Neves não tiver ao seu lado uma militância para sustentá-lo no poder, ele estará lascado. Então, é isto o apelo que faz. Não se limite a votar em Aécio Neves, mas crie uma militância para lhe dar sustentação quando ele tiver que agir contra essa gente que ocupou o Estado. O que fazer com essas pessoas? A minha proposta é muito simples. Eu acho que todos aqueles que usaram o Estado como instrumento para a prática de crimes devem ter os seus direitos políticos cassados para sempre, até o fim da sua vida, e devem ser proibidos de exercer qualquer atividade na educação e na mídia. Devem ser forçados a voltar à sua vida privada. Não deve ser posto na cadeia, não deve apanhar, não deve fazer nada de mal para o cara. Só vai e volta para a sua vida privada, volta para a sua insignificância, onde você nunca deveria ter saído. Isto é essencial para voltar ao país à normalidade mental. Eu já expliquei, até outro dia eu botei uma mensagem no Facebook dizendo que um desejo imoderado de subir socialmente acima das suas capacidades intelectuais, morais, psicológicas, é uma doença mental. Não é normal que uma pessoa como Dilma Rousseff queira ser presidente da República. Não é normal que ela pense em ser. É? Porque ela tem que dizer, eu não tenho capacidade para isso. É? Lula também. Não. Eu, Olavo Carvalho, não tenho capacidade para ser presidente da República e não penso em ser. É? Então, eu me apresento para fazer o que eu posso fazer. Agora, o desejo de você subir muito acima da sua capacidade, é claro que é doença mental. Só que nós infestamos de doentes mentais esta coisa, né? E esta palhaçada tem que acabar. Quer dizer, você bota lá um analfabeto, presunçoso, criminoso, etc. E você, em seguida, faz questão de simular que está tudo normal. Que eu saiba é o seguinte: como se lida com doente mental? É através da psiquiatria. Como se lida com criminoso? É através da polícia e do sistema judiciário. Como? Vamos dizer, a capacidade de discernimento psiquiátrico acabou, e como o sistema policial e judiciário também não funciona, sobrou o quê? Só a via eleitoral. Então, em vez de colocar os criminosos na cadeia, você tem que concorrer com eles na eleição, que é exatamente o que aconteceu agora. Essa eleição nunca deveria ter acontecido, porque partidos que estão vinculados, que estão subordinados a organizações estrangeiras, são partidos ilegais. E eles teriam que ter sido fechados já 20 anos atrás, a hora que criou o Foro de São Paulo para fechar o partido no dia seguinte. Você criou o Foro de São Paulo, você criou uma organização que está lá, a FARC, está lá o Mir chileno, está lá aquele bando de narcotraficante, e você está lá fazendo planos em comum com eles, tem que fechar o partido na mesma hora. Né? Não, as coisas não precisavam ter chegado a este ponto. O pessoal falou, anos atrás, falou de década perdida. Falei, mas já são muitas décadas perdidas, são quase um século perdido. Entendeu? Por quê? Porque o Brasil criou, vamos dizer, este fetiche eleitoral de que democracia consiste em ter eleições. E democracia é muito mais do que eleição. Democracia precisa ter um sistema judiciário que funcione. Democracia tem que ter um jeito de botar os criminosos na cadeia. Né? E democracia tem que se basear, vamos dizer, em valores de racionalidade e de razoabilidade que correspondam ao senso comum da população. Não é isso? Mas se o senso comum é insistentemente violado por elementos de revolução cultural que querem nos impor valores que são, vamos dizer, contraditórios consigo mesmos, que são valores do absurdo, que são os valores do Dr. Mabuse, e você é obrigado a dizer amém, então é aquele negócio do Groucho Marx, afinal você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Né? E não acreditar nos seus próprios olhos fica uma coisa feia, tá certo? E você não pode sequer ter o discernimento estético. Você não pode mais ser capaz de reconhecer a expressão nos olhos das pessoas, que é um instinto que o ser humano tem. Né? Quando você olha para a cara dessa Dilma durante o debate, você fala, tudo isto é fingimento, isto é um teatro. As coisas não eram assim. Se você vê debates políticos de 50 anos atrás, e eu comecei a assistir debate político quando era muito pequeno, As pessoas eram aquilo que elas pareciam. Por exemplo, o Jânio Quadros era evidentemente louco, e ele se elegeu na base de ser louco. Nunca ninguém disse que o Jânio era normal, nem ele. Tá certo? Então, quem botou lá sabia que o cara é maluco e era capaz de esperar qualquer loucura da parte dele, né? Como de fato a loucura veio, né? Mas hoje em dia não, você põe um louco lá e você tem que fingir que ele é o padrão de normalidade. Você coloca lá uma mulher que não sabe falar. Mulher que quando fala é o ponto, ela se atrapalha, ela vira o sanduíche ishi, você está entendendo? E você tem que fazer de conta, a senhora presidenta, etc, etc. Você forçar as pessoas a negar o que elas estão vendo, você as enlouquece. Você cria a sintomatologia histérica, né? E na sintomatologia histérica, você se torna cada vez mais incapaz de se defender contra os mais óbvios perigos. Por que que o Brasil tem 70 mil homicídios por ano, meu Deus do céu? Por causa disto. Quer dizer, você acostumou as pessoas assim, é normal você viver dentro de uma casa cheia de grade. Em vez de botar os criminosos na grade, você põe a população. Eu conheci um sujeito que era um fazendeiro no Goiás, que ele tem uma plantação de arroz. Mas daí ele ganhou um casal de porcos, e os porcos começaram a se multiplicar de tal maneira. Você andava no latifúndio dele o dia inteiro, você só via porco. E ele tentou cercar os porcos, não conseguiu. O que que ele fez? Cercou a casa. Ele se pôs no chiqueiro e os porcos ficaram livres. Eu digo, isso é o Brasil hoje. A população está fechada na grade e os criminosos estão na rua, no Congresso, na Presidência da República. Isso é normal, é o mundo do Dr. Mabuse, gente. E nós precisamos devolver a sanidade ao país. A sanidade é uma coisa assim que você não consegue expressar, você não consegue definir o que é, mas na prática você reconhece. Não é isso? Então, você veja, nós botamos na presidência da República um negro que diz que tinha saudade do tempo em que os meninos comiam cabrito do Nordeste. Pô. Comiam, não é por via oral, não. Né? O cara diz uma coisa dessa, ele evidentemente ele é louco. Em que ele se gaba de ter tentado estuprar o outro na cadeia. E ele diz que não fez, que foi só gozação. Mas isso é gozação que se faça? Né? Isso é gozação que um presidente da República faça? Quer dizer, é claro que o sujeito, ele é obsceno. O Lula é obsceno em todas as suas atitudes públicas. E o pessoal tem que fazer de conta que isso é respeitável. Então você está forçando as pessoas a negar o que elas estão vendo. Isso aí, isso é de uma brutalidade psicológica que só uma comunidade de psicopatas é capaz de impor isso a uma nação inteira. E os caras impuseram e conseguiram. Por quê? Porque as lideranças civis, intelectuais, eclesiásticas, militares, etc., etc., estavam firmemente dispostas a resolver tudo pela via democrática. E por via democrática eles entendem somente eleição. Então, a eleição é o único remédio para todos os males. Não existe polícia, não existe ordem pública, não existe educação, não existe nem o bom senso. A eleição é a única esperança. Bom, para chegar ao ponto em que a eleição conseguisse mudar a ordem das coisas, teve que esperar 20 anos. E agora está acontecendo. Mas não era para resolver por via eleitoral. Era por via policial, por via psiquiátrica, pelo sistema carcerário. Isso é tudo já tinha que estar resolvido há muito tempo. Agora, se um lado está disposto a fazer tudo e qualquer coisa, e o outro diz, não, eu só aceito a concorrência eleitoral. Então, você vai ter que esperar muito tempo, como de fato nós esperamos. Então, eu creio que o que está acontecendo é uma virada eleitoral, depois de você ter dado todos os instrumentos na mão do sujeito. Sobrou só um que você pode usar, que é o eleitoral. Né? Então, você fez questão de não resolver o problema, exceto por um único jeito, por uma única maneira. Você fez questão de ter só isso na mão. E Deus ainda te deu a chance de você conseguir resolver por esta via. Nós temos que merecer isto. E qual é o modo de merecer? O seguinte, se o Aécio Neves foi eleito, no dia seguinte, nós temos que fazer com esses camaradas o que os russos fizeram com Napoleão Bonaparte. A hora que o negro caiu e saiu correndo, tem que sair mordendo a bunda deles, tá entendendo? Tem que expulsar toda essa pessoa da vida pública para sempre. Senão, não é normal ter uma pessoa como Dilma Rousseff, eu digo, nem num parlamento estadual. Não é normal você ter incapazes. E não é normal ser feio você chamar o incapaz de incapaz. Né? Então, Você vê, o que eles quiseram instituir foi, vamos dizer, o igualitarismo radical. Quer dizer, o negócio de igualitarismo começa com a proposta econômica. Vamos eliminar as diferenças econômicas injustas. Depois amplia mais um pouco. Vai acabar com as diferenças econômicas injustas e com as justas também. Não, não basta as diferenças econômicas. Tem que pensar as diferenças sociais. Não pode ter diferença social. Não pode ter diferença educacional. Não pode ter diferença intelectual. Não pode ter diferença estética. O feio tem que ser igual ao bonito. Então, aquilo que começou como uma ideia mais ou menos razoável, quando entra na cabeça dos adeptos da expansão da democracia, como Dona Marlene Chauí, vira isso. Acaba virando a democracia do QI. Né? E a democracia da feiura. Quer dizer, o feio passa a ser bonito. Então, é claro que isto viola, vamos dizer, a própria estrutura da cognição humana. Isso destrói a inteligência das pessoas, destrói a sua percepção, destrói a sua consciência, e isso é um crime inominável. Né? Se você, os 70 mil homicídios por ano, o fracasso dos nossos estudantes dos testes internacionais, a inflação que voltou, o crescimento zero, tudo isso que nós estamos vendo, começa no quê? Na destruição da consciência. Porque o único instrumento que o ser humano tem para ele lutar pela vida e resolver seus problemas é a sua consciência e sua inteligência. Então, primeiro destruir a consciência e a inteligência. E, bom, pô, vai destruir o resto, a economia, a saúde, a educação, etc, etc. Claro que vai destruir tudo. Então, o crime que esses indivíduos cometeram é assim, é imensurável. Dizer, ah, o que vão fazer? Vão fuzilar tudo, botar todo mundo na cadeia? Falo, não, isso aí é besteira. Não tem, na verdade, não tem que botar ninguém na cadeia, nós temos apenas que tirá-los da vida pública. Mas tirá-los para sempre, sem possibilidade de retorno. Quer dizer, o mais mínimo envolvimento que o sujeito tenha tido nesse esquema de Foro de São Paulo, de Mensalão, de Petrolão, etc., o mais mínimo esquema é suficiente para tirar. Falar, você não. Eu lembro daquela musiquinha do Enzo Iannacci, Vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Eu também vou. Não, você não. Por quê? Por que não? Então, não queremos vocês, não gostamos de vocês, vão para casa e não nos amolem mais. Então, esta é a mensagem. Então, até semana que vem, muito obrigado.